feliz quando a gente se separou. Deixa de onda, meu bem, vem pra cá. Vamos nos queimando esse fogo do amor. Sei que você não ficou feliz quando a gente se separou. Deixa de onda, meu bem, vem pra cá. Vamos nos queimando esse fogo do amor. Me dá um toque, que eu já penso em tocar em você. Me dá um cheiro, que essa noite vai prometer. Me telefona e manda um beijo, que eu estou aqui morrendo de saudades e de desejo. Vem pra cá, e vamos nos queimando esse fogo do amor. Sei que você não ficou feliz quando a gente se separou. Deixa de onda, meu bem, vem pra cá, e vamos nos queimando.